Eu moro no Japão já faz 5 anos. Durante esse tempo, todas as vezes que eu saí do Brasil, eu fazia questão de me despedir da minha avó Teresa. Eu sempre pensava que uma dessas podia ser a última vez. E uma delas foi. Esse episódio é sobre viver longe. Longe de quem é importante pra gente e que às vezes se vão. Esse episódio é sobre como a gente lida com isso. Eu sou o Mauro Hernandes e você está ouvindo Ninguém. Noemi Renata nasceu em São Paulo, mas por causa do marido se mudou para o Japão na década de 60. Apesar de seus mais 70 anos de vida, ela continua ativa. Ela tem escrito seus livros e ainda organiza encontros onde ensina e diverte os ouvintes, sempre contando poesia e anedotas. Como você pode ter ouvido, ela dá palestras em japonês. Nesses quase 50 anos depois da sua chegada ao Japão, ela tem ensinado a língua portuguesa aos japoneses. Mas agora, ela ensina alguns costumes brasileiros, como o abraço e o bom humor. O que ela talvez não perceba é que enquanto ela faz isso, ela também ensina a cultura japonesa para vários brasileiros. Eu sou um deles. Eu conheci a Noemi Sensei em um de tantos eventos que ela organiza. Mas como alguém consegue encher uma sala com japoneses interessados pelo Brasil e sua cultura? Uma sala duas vezes do tamanho da minha casa. Esse é o último episódio da primeira temporada do Ninguém. Aqui eu contei histórias do Japão e de como a língua portuguesa é percebida pelos japoneses. Eu espero ter ajudado você a entender a complexidade de um país. E como não podia ser diferente, para terminar essa temporada, a gente volta ao começo. Pra você que não lembra ou não ouviu, a primeira história que eu contei nesse projeto foi da Noemi Renata. Mas eu ainda tenho um pedaço da história dela pra contar. Eu conheci a Noemi Sensei no meio de 2014, em uma peça de teatro. E desde aquele dia sabíamos que íamos fazer alguma coisa juntos, mas o quê? A professora Noemi veio no Japão pela primeira vez para comparar teatro japonês com literatura francesa. Durante seus anos de pesquisa, ela assistiu centenas de peças clássicas, e em um simples chá da tarde, eu já podia perceber o quanto de Japão tinha nela. Eu estava viciado. Durante o último ano, tomamos muitos cafés, almoçamos, assistimos teatro no, mas ainda não sabíamos do que falar. Café, almoço, teatro no, mais café, mais almoço, mais café, mais teatro no, ela sempre dava um jeito de arrumar descontos e ingressos para os estudantes. Alguns meses depois de conhecer a professora Noêmia, minha avó Teresa em São Paulo veio a falecer. Depois disso, foi difícil não ver a sensei como uma figura de vó. Café, almoço, teatro. Mais café, mais almoço, mais café. Por meses discutíamos sobre o que falar juntos nesse podcast. Nada parecia se encaixar. Café, almoço, teatro no, café, almoço, café. Até que um dia, a gente encontrou do que falar. Decidimos que iríamos falar sobre um dos jardins mais antigos daqui de Tóquio. Mas sério, qualquer lugar que envolva samurais e zen budismo, eu já quero saber mais. Eu iria até esse jardim, mas antes eu precisava fazer uma parada na casa da professora Noêmia. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, mãe. Que blusa bonita, eu gosto dessa Obrigado. Cor. Fica bem com preto, né? Ah, combinando com a senhora, não tá lá? Ah, é mesmo. Essa visita, os antropólogos chamariam de pesquisa de fonte. Eu chamo de filarboia na casa da avó, porque sério, eu não precisava de uma desculpa para tomar chá com a professora Noêmia. Naquela tarde, ela me contou sobre o Koishikawa Korakuen. Oi, Koishikawa Korakuen. É o nome do jardim. Koishikawa é o nome da pessoa que fez? Não, é o lugar. Deu para ver que eu não sabia nada sobre esse parque. O Koishikawa Korakuen, mesmo pequeno, ainda é um dos únicos sobreviventes do período Edo. Referência por ser construído no século XVII pelo clã Tokugawa, esse lugar é a manifestação física da poesia japonesa em um jardim. Olha só. No século XII, as cortes dos nobres japoneses davam lugar aos novos guerreiros samurais. O período Kamakura estava a caminho. O primeiro shogunato, comandado por um samurai, foi construído como um jogo de poder nervoso. Os dias dos nobres estavam contados. Durante esse período conturbado, o poeta Saigyō espalhou suas poesias pelo Japão feudal. Saigyo era um nobre, mas ninguém sabe por que, aos 22 anos de idade, ele decidiu largar tudo e viajar pelo norte desconhecido do Japão. Ninguém sabe por que ele deixou sua nobreza, mas sério, o Japão estava ficando tão tenso com esses samurais chegando no poder que, pra mim, o Saigyo só caiu fora antes que a casa caísse. Ele faleceu no fim do século 12, e 2 anos depois, oficialmente, o shogunato dos samurais criou raízes. O período Kamakura tinha chegado. Saigyo virou um dos gigantes da poesia clássica japonesa. Sua poesia viveu entre as eras, e agora, em 2015, é possível ver uma de suas obras esculpidas em uma pedra no jardim Koishikawa Korakuen. Também dá para ver as bases de um casebre de descanso. A construção não existe mais, mas ela foi erguida em homenagem ao poeta Saigyo. Saigyo, tinha um Saigyo-do, que é a casebre do Saigyo. E ele é um poeta famoso do Japão. Na casa da Noemi Sensei, ela estava traduzindo para mim, em tempo real, um documentário sobre o jardim que ela tinha gravado na TV só para me mostrar. Havia uma estatueta de madeira do Saigyo, que é esse poeta. Agora já está destruída, mas na pedra estão dizendo que havia. E também nessa pedra aí do lado tem a poesia dele. Mas o que essa poesia diz? Michi no e ni shimizu nagaruru yanagi kage shibashi tote koso tachidomari tsure. É a poesia que diz que a pessoa descansa aí na grande viagem que fazem de norte a sul. Esse casebre não existe mais. Lá tem só um espaço vazio. E ao lado tem essa pedra onde tem a poesia encravada. De certa forma, é como se a poesia desse licença para que o lugar fosse. E o jardim inteiro é assim, cheio de símbolos. Até mesmo nas flores. Aqui tem a flor de lótus, né? Dentro de uma lagoa. Que ela nasce do lama e é uma flor branca e pura. Que uma vez eu fui no inverno, ela estava completamente amarela, caindo aos pedaços dentro da lagoazinha. E aí você vê a efemeridade da vida, né? Assim foi aquela tarde na casa da Noemi Sensei, cheia de poesia e símbolos. Ela me explicou sobre outros 2 pontos no parque. Primeiro, 2 montanhas fazendo sombra às flores de lótus. Essas montanhas eram uma imitação de uma paisagem chinesa. Essa montanha paralela que você viu atrás da flor de lótus, é uma imitação da paisagem da China. Eles gostavam muito de imitar a China. Era um país, assim, de sonho deles, né? Como um chinês se sente vendo um japonês interpretando um pedaço do seu país? Bom, a resposta disso a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu te levar até o parque. Por fim, a Noemi Sensei fala de uma ponte semicircular. Na água no laguinho em volta, o reflexo dessa ponte completa um círculo, representando o infinito. Aquela ponte que é redonda, você vê que ela é meio círculo, né? Meio círculo. Mas ela refletida na água, completa-se o círculo, né? Mas tem outra coisa também, que a gente só se completa com o outro. Então, a ponte tinha a forma semicircular, mas ela ficou redonda e completa e perfeita só quando refletida no mar. Na água, quer dizer. Mar não, água. Você só se completa com o outro. Eu não conseguia tirar essas ideias da minha cabeça. A poesia transformando o espaço, as montanhas interpretadas por um japonês e a ponte, representando a eternidade completada pelo outro. Eu estava pronto para ir para o Koishikawa Korakuen. Na verdade, eu gostaria de ter levado a Noemi Sensei comigo. Mas como ela diz, o calor do verão é muito quente para ela. Então, se ela não vai até o jardim, eu vou trazer o jardim até ela. E prepare-se, ouvinte. Assim, sem nem tirar seu fone de ouvido, eu vou trazer o jardim para você também. Como eu vou fazer isso? Primeiro, a gente tem que perceber que não existe jardim nenhum. Para ir ao jardim, eu peguei o metrô até a estação de Iidabashi. Andei por 10 minutos entre os prédios dos daimyos modernos. Já da esquina, me imaginava respirando o mesmo ar dos samurais. Paguei os 300 ienes por um ticket na entrada, e assim que eu entrei, eu percebi que esse era um dos menores jardins que eu já estive em Tóquio. Eu demorei um pouco para entender por que alguém se interessaria por ele. Então não se engane, O que eu estou para compartilhar aqui com você foi o trabalho de alguns meses de pesquisa. A beleza do jardim era invisível. Nossa primeira parada nesse tour guiado é na poesia. Michi no e ni shimizu nagaruru yanagi kage shibashi to te koso tachidomari tsure. Como a gente disse antes, a poesia dava permissão para que o lugar vazio se transformasse. Para você entender como uma poesia pode transformar, deixa eu contar a história de uma poesia que a professora Noêmia que escreveu. Essa poesia transformou a sua vida, ouvinte. Ô Maurício, que lindos olhos são esses, grandes, de um demiurgo, que de repente caiu sobre a face da terra e está encantado, assustado, maravilhado com tudo que rola nesta face divina. Pois é, a Noêmia Sensei escreveu uma poesia para mim. Demiurgo é um nome para o artesão divino. E mesmo que eu não tenha nada de divino, essa poesia me motivou muito a criar esse projeto. Enquanto a ideia desse projeto aqui rastejava para fora da minha cabeça, eu não sabia se eu seria capaz de escrever histórias reais daqui do Japão. Até que, na véspera de Natal do ano passado, a Noêmia Sensei recitou essa poesia para mim. Pode parecer piegas, mas esses versos me motivaram a criar O Ninguém. E de certa forma, te fez ouvir esse projeto. Então, se algum dia você puder vir até o jardim, encare esse espaço vazio de descanso como esse podcast aqui, que existe na medida que a palavra de uma poeta permite. Aqui é tipo a parte sudeste do jardim. A gente entrou pela sudoeste. Agora que já temos permissão para existir, a gente vai entender como essa visita ao jardim pode ser encarada como uma visita à professora Noêmia. Qual o seu nome, Pato? Então, essas são as lotus, aquelas flores bem loucas que nascem da lama e tal. E aí essas montes, eu não lembro agora o nome do monte, que eles simulam uns montes da China também. Voltando à entrada do jardim, um lago cheio de flores de lótus observava o parque. Dois pequenos montes faziam sombra e refrescavam as flores. Esses montes foram inspirados em montanhas chinesas e interpretada por um japonês. Para você poder ver a beleza desses montes, deixa eu colocar uma música para você. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Você já ouviu essa música? Caso não, ela se chama Garota de Ipanema. Quem está tocando essa versão é o Suda Michinari, um ex-aluno da professora Noêmia. Isso mesmo, ele é um japonês e no início da sua carreira aprendeu muito da língua portuguesa com a professora Noêmia, e a chama de sensei até hoje. Ah, por que tu é tão triste? Ah, ouvindo essa versão de Garota de Ipanema, tocada por um japonês com um português perfeito, eu me pego a pensar que deve ser assim que um chinês se sente vendo as montanhas do jardim. E é aqui que eu entendi como a professora Noêmia enche uma sala de japoneses interessados na cultura brasileira. Ela passou anos ensinando português, escreveu dicionários e livros ensinando a língua como parte fundamental da cultura de um povo. A Noêmia Sensei colocou dedicação em seus alunos, como você colocaria em um jardim, algo como um jardim de pessoas. É assim, vai ver que jardim de pessoas que eu cultivo, sim. E agora, ela está colhendo os frutos. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, também passa sozinha, se ela soubesse que quando ela passa. Eu disse que eu ia te levar nesse jardim, e por hora, já passamos pela poesia encravada na pedra. Ela deu licença para que esse podcast existisse. Com esse podcast, eu te levei nas montanhas e flores lá do jardim. E lá, a gente entendeu como a professora Noêmia faz um Brasil inteiro caber em uma sala cheia de japoneses. Agora, só resta saber por que ela faz isso. Claro, deve ser uma sensação muito boa ver pessoas interessadas na sua história. Mas a Noêmia Sensei disse algo durante sua apresentação que me fez pensar. Voltemos ao parque. A nossa última escala é a ponte em forma circular. E se a temporada toda, começando e terminando com a Noêmia Sensei, não é o suficiente para você sentir a metáfora toda, eu ainda tenho outra coisa para te falar. Na parte norte do parque, o canto das cigarras ecoava em uma ponte em forma de meio círculo. Essa ponte segurava com os pés o seu reflexo no laguinho ao seu redor. A ponte segurava tão firme que, assim, meio distraído, você nem percebia onde um completava o outro. Aqui existem dois princípios budistas existindo ao mesmo tempo. Um, para o budismo, o círculo é perfeito e infinito. Dois, você só se completa com o outro. Essa foi a Noemia Sensei, acompanhada pelo Michinari-san. Mal sabia eu que ao ouvir uma palestra da Sensei, eu entenderia o jardim. Esse podcast se completa com você, ouvinte. E a Noemia Sensei se completa com cada um de nós. Lembra da piada que ela contou no começo dessa história? Deixa eu repetir o que a sensei acabou de falar para você que entende japonês. Eu vejo cada ninguém como meu marido. Essa foi a voz da minha produtora, a Amy Kosako. Ela foi na palestra da Noemia Sensei e me explicou essa frase. Primeiro, ninguém em japonês significa ser humano. A professora Noemia comentou essa frase quando ela contava uma história em que ela se desentendia com um estranho na fila do banco. Ela continua dizendo que ela se desentendia com frequência com seu marido e que agora que ele faleceu, ela via em cada ser humano a oportunidade de fazer as pazes. A Noemia Sensei conta em seu livro, que inspirou a palestra, que ela e seu marido tinham muitos desentendimentos. Por exemplo, quando ela pegava na mão dele e ele, quando perto dos vizinhos, tirava a mão. A Noemia sentia falta também de abraços, já que ele também não a abraçava muito. Essa parte também foi a minha produtora, a Amy, que me contou, já que o livro ainda está em japonês. Se você reparar bem, quando a Noemia Sensei fez esse comentário, quase todas as pessoas riram muito. Mas lá tinha pelo menos uma pessoa que não tinha rido. Ela era minha produtora. Eu quero colocar só um trecho da minha conversa com ela. A minha produtora me contou que estava emocionada com esse comentário da Noemia Sensei. Só de imaginar seu marido ao lado dela, com ela, era muito emocionante. Você vai ouvir um pequeno trecho bem curto da minha conversa com a minha produtora em inglês. Just thinking that her husband is looking at her and like her husband is with her, as beside her. And that's really emotional, I think. Like, that's really, I thought it was very, I don't know. Like, talking about this right now is making me really emotional, as you can see. Por quê? I don't, like, it's, I think I feel the love, like this huge love that she has towards her husband. Ela sentiu o amor que a Noemia Sensei sente com relação ao seu marido, que já faleceu. E essa é a grande sacada da Noemia Sensei. Ela tem esse superpoder de transformar a tristeza em alegria. E não é à toa que todo mundo riu nessa parte e em muitas outras da palestra inteira. Esse era o objetivo e a motivação da Sensei. Fazendo todo mundo rir através de piadas tão sinceras, ela quer ensinar mais do que a língua. Ela quer se conectar com toda a plateia. Porque, como a gente aprendeu no jardim, o budismo diz que você só se completa com o outro. Acho que a gente se completa, sim. Se completa muito com a emoção do outro também. A gente tem a noção da gente, né? E o outro vai lá e se emociona. Então, a gente se completa, sim. Se completa com o outro, sim. É verdade, sim. É. E com você também, Maurício. Eu gosto de contar muitas coisas para você, porque se você sempre tem um comentário, aí eu me completo. Uma vez eu disse, né, com os brasileiros na minha frente, quer dizer, com vocês eu fico melhor do que eu sou, né? Naquela tarde de verão, eu deixei a ponte, as montanhas e a poesia no parque. E saí pensando na poesia, na montanha e na ponte, que é a Noemia Sensei. Ouvinte, se você tiver a oportunidade de visitar o Koishikawa Korakuen, eu não sei se você deveria ir. Mas se você tiver a oportunidade de encontrar com a professora Noemia, vá. Quanto a mim, eu tenho ajudado a Sensei na tradução do seu livro e já fui convidada para a ceia de Natal na casa dela. Despeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Essa foi a primeira temporada do Projeto Ninguém. Eu queria agradecer muito à professora Noêmia, que por esses meses e meses me contou todas essas histórias que, né, finalmente fizeram em um episódio. Agradecer ao Suda Mitinari, né, essa é a voz que você ouve cantando no fundo agora, e também que cantou a Bossa Nova pelo episódio. Para você que não lembra, eu entrevistei ele no terceiro episódio dessa primeira temporada. Recomendo muito, se você ainda não ouviu a história dele. Queria agradecer a dois ouvintes especiais, o Eric Sugomo e o André Otenbright, que eles me ajudaram a traduzir um pouco a palestra da Noêmia Sensei, que estava em tudo em japonês, foi tenso pra caramba. Eles me ajudaram a dar um pouco de sentido, muito obrigado. Queria agradecer também a Emiko Sako, né, minha produtora, que me ajudou muito aí a coletar um pouco das fitas, fazer um pouco do roteiro e tal. Muito obrigado. Agradecer também a professora Shimauchi Yuko, que foi a professora que estava dando esse documentário, né, que a qual a professora Noêmia faz referência por todo o episódio, né, foi de onde ela tirou boa parte das referências e tal. Então tá aí agradecimento a essa professora também, a Shimauchi Yuko. E claro, agradecer muito o pessoal do PQPcast, né, a Tata Finotto e o Júlio Júnior, que me deu um super apoio no background, dando umas dicas e ouvindo sempre os episódios antes eles saírem, me dando umas dicas de... O ajuste fino, né, que ajuda muito a manter o ritmo e tal, muito obrigado. O PQPcast aí, que de certa forma é o pai do Ninguém. E também agradecer imensamente a você que ouviu, né, todos os episódios. Muito obrigado, meu ouvinte, cara, isso ajudou pra caramba, assim, foi foda. Eu não teria feito essas quase 3 horas de áudio sozinho se não fosse o apoio, os e-mails. Eu queria até pedir desculpa pros e-mails que eu acabei não respondendo, porque eu recebi muito mesmo. Eram e-mails gigantes, muito, muito bacana receber, cara. Eu li assim, puta, me ajudou pra caralho. Muito obrigado mesmo. Depois eu me despeço, né, de você que tá ouvindo. Queria te pedir um favor, que é de compartilhar esse projeto, principalmente nesses momentos de férias, né, e folga, que o feed vai ter, né? Eu não vou lançar um episódio por um certo tempo, porque eu vou estar aqui produzindo a próxima temporada. E eu queria dizer, né, que quando eu voltar, né, com a segunda temporada, eu quero que a cena de storytelling no rádio brasileiro tenha crescido tanto que o Ninguém vai ser o pior projeto de histórias da podosfera. Eu quero tanta gente fazendo e ouvindo storytelling que quando eu voltar e recomendar o Ninguém pra alguém, eu quero ouvir Afe, outro podcast de modinha de storytelling. E não só eu quero, né, mas eu preciso dessa popularidade do storytelling. Dá tanto trabalho o processo de contar uma história no rádio que se o público não aumentar, cara, a gente não vai aguentar. Então vai lá, aproveita a revolução que o podcast está passando e recomenda um projeto de histórias no rádio. Tem o Vida Sonora, o Projeto Libélula, tem Humanos, nem precisa ser do Ninguém. Mas faça a sua parte dessa revolução no rádio brasileiro. E ainda, quando a gente estourar, você vai poder dizer que eu via antes disso virar modinha. E para a segunda temporada, prepare o seu currículo, porque é hora de mandar carta de motivação, ir para entrevistas e ser recusado. Na segunda temporada do Projeto Ninguém, a gente vai ver o quão difícil é encontrar emprego fora do país.